para a flecha minha marca na forma dos corais alma. O inevitável amanhecer em cada céu, um só lugar. No ato de ouvir minha falha, os medos que separam falas, o tamanho do tempo só, o valor de uma dor, o ser. Desata a hora, dispara canoa.